aqui é o Edgar e o Vitor. Fala aí, Vitor. Opa, tudo bem, Diego? É, tudo bom, e você? Prosseguimos na luta, né? Sobrevivendo. Sobrevivendo. E então, bom, qual vai ser o programa de hoje? Bem, você queria falar principalmente sobre as técnicas de subversão no Ocidente e no Oriente, né, no leste europeu, nas ex-repúblicas soviéticas, seria isso? Isso. É, exatamente. O pessoal fala muito desse negócio aí de subversão, subversão comunista e tudo mais. Só que o que é o seguinte é que depois de. Agora a gente está em 2016, a gente pode fazer um diagnóstico do século XX, agora que já passou. E se você olhar a Europa de hoje, meu, você tem. O Oeste Europeu está muito mais degenerado e muito mais problema grave do que o Leste. É verdade. Né? Então, por que isso? Quer dizer, por exemplo, você pega países que passaram 60 anos em repressão comunista, assassinato, brutalidade e tudo. Não, e é isso que eu estava discutindo, parece que quem está muito mais estragado agora são os países do Oeste, né? Se é um país como, sei lá, a Inglaterra, tá ligado? É um país que está, meu, respirando com aparelhos, basicamente. Já tem até um prefeito. Londres, que é a maior cidade deles, já tem um prefeito islâmico. Sim. Então, e por que que isso acontece? Olha, Tipo, por que que você pela tem. pes Enquanto na Polônia, você tem os maiores protestos contra a imigração da Europa. Tipo, a Hungria fechou as portas. por todos os livros que eu já, principalmente os livros de Salvador Borrego, que eu já li e estudei, a conclusão que eu cheguei é que, apesar de décadas de uma repressão brutal e violenta do comunismo no leste europeu, isso acabou moldando o caráter desses povos de uma forma que eles não aderiram ao comunismo. E, na verdade, mantiveram um ódio dentro de si pelo bolchevismo, pelo comunismo. Isso acabou assim também, transformando essas pessoas, esses povos, endurecendo, vamos dizer assim, na verdade, o espírito delas. O que não aconteceu no Oeste, devido a, vamos dizer assim, a fartura trazida pelo capitalismo e liberalismo. Sim, mas a minha pergunta, o que eu estou querendo entender, que isso é um assunto bem complicado para explicar, é exatamente se o bolchevismo tinha todo o leste europeu sob o domínio deles, como é que o Ocidente está muito mais subvertido? Quer dizer que eles tiveram mais poderes para subverter exatamente os países que não estavam totalmente sob domínio? Isso que eu acho. Veja só, havia, né? Porque eu estou falando ainda na era em que ainda existia a União Soviética. Então havia dois métodos de controle de engenharia social, dois métodos de controle social e de subversão social. O método aplicado no Bloco Soviético, ele foi o método mais rude desde lá da Revolução Soviética, ou seja, foi o método da repressão, da brutalidade e do extermínio sistemático, extermínio físico. Você assassinar as pessoas, né, o assassinato físico. Enquanto que no Ocidente, Sim, eles tentaram atacar a cultura também, por exemplo, queimando igrejas. Sim. torturando cristãos. Ah, exato, o que eu estou te falando. Eles, nos países que ficaram sob o domínio soviético, foi implantado um domínio brutal, total e sistemático sobre aqueles pobres. Tá? E, assim, as pessoas sob um controle absoluto. E de uma forma bem repressiva. Eles já tinham ali o controle de tudo, já tinham o controle do governo, da economia, de todos os bens, daqueles povos. Não tinha mais nada o que eles poderiam tirar. O mais que eles podiam tirar era a própria vida das pessoas, e eles faziam isso. Poderiam também Entretanto, ter tirado a cultura também, né? mas eles tentaram tirar a cultura. Isso daí, se você pegar a história, você vai ver. Mas ela Essa ainda. revolução cultural e tudo mais que teve nesses países. Revolução Cultural? Teve sim. Se pega até, por exemplo, na China, várias pessoas que eram representantes da antiga cultura daqueles povos foram eliminados. Ah, entendi. Eles queriam, eles tentaram também destruir a cultura, mas não através da subversão, né? Sim, eles tentaram destruir a Ah, até cultura a através do extermínio. não é só a cultura do indivíduo, mas a própria cultura foi tentaram exterminar com a brutalidade contra os indivíduos. Exato, você vê que quando os soviéticos fizeram o massacre de Katyn na Polônia, eu não recordo agora ao certo, mas sei quantas mil oficiais, grandes autoridades do exército polonês e intelectuais poloneses foram exterminados. É óbvio que aqueles intelectuais não eram intelectuais comunistas, né? Eles eram, vamos dizer assim, pessoas que traziam na sua história a cultura polonesa. Entendeu? Sim. Então, voltando à minha linha de raciocínio. Enquanto que no leste eles seguiram essa linha de procedimento, no ocidente, como ainda supostamente, entre aspas, eram democracias, eles não podiam apelar para o extermínio físico, então começou o processo de subversão cultural e de infiltração na sociedade, de todas as formas. Entendeu? Sim, e olhando agora, anos depois, na época, é claro que parecia uma opção menos desastrosa, assim, para quem tivesse ligado no que está acontecendo, né? Mas olhando agora, não dá mais para saber o que foi mais desastroso, porque tá, não teve extermínio físico na Europa, mas está agora tendo um genocídio lento e silencioso. É a situação que eles colocaram, entendeu? É uma coisa curiosa a gente perceber que décadas de perseguição, assassinato, de tortura, de repressão no Oriente, né, na Europa Oriental, acabou criando nas pessoas, naqueles povos, uma resistência. Você vê que eles não conseguiram conquistar, vamos dizer assim, eles não conseguiram tornar aqueles povos comunistas na sua essência. Entendeu? Eles conseguiram gerar o quê, na verdade? Um ódio interno nesses povos contra o comunismo. Entendeu? Enfim. Eu creio eu que até devido à dureza da vida, à escassez de comida, à dificuldade da sobrevivência, isso gerou um caráter bem mais rude e duro nas pessoas nesses povos, nesses países, entendeu? Enquanto que, de certa forma, durante décadas de abundância física e material no Ocidente, acabou trazendo o amolecimento do espírito, a fraqueza do espírito para os povos na Europa Ocidental. E a gente pode Sim. até traçar um paralelo interessante do que foi a queda de Roma. Com isso. Sim, uma cultura hedonista com fartura. Exato, quando Roma parou de ter, quando os jovens de Roma pararam de ter aquele ideal romano de conquistadores, de dominadores, quando eles deixaram de acreditar no direito romano de governar o mundo e começaram a se dedicar aos prazeres materiais, se tornou uma cultura extremamente hedonista. A dureza do caráter dos bárbaros germânicos sobrepujou as defesas de Roma. E é até interessante você ver que nos últimos períodos da civilização romana, do Império Romano, quando justamente aparecia um comandante, um general que encarnava todo esse espírito romano de dureza, de caráter, de rigidez no espírito, de comandar, e, enfim, aquela dureza militar do caráter romano, eles geralmente recebiam o título de O Último Romano. E você pode pesquisar aí no Google que você vai encontrar um farto material sobre isso. Eles eram geralmente chamados fulano de tal O Último Romano. Por quê? Porque via-se nessas pessoas o último bastião do que já havia sido um dia Roma e o espírito do romano. Entendeu? É bem interessante isso. Mas esse título Último Romano era falado como escárnio ou como... Não, como um reconhecimento. Não, porque hoje em dia o... Então, mas porque hoje em dia, se você segue qualquer espírito que ajuda a sobreviver uma sociedade, é visto como escárnio, né? É. Pela sociedade imbecilizada, sim. Mas esses títulos, não. Eles eram títulos de honra. Tipo, entre pessoal jovem... comum, assim, hoje em dia, meu, o simples fato de você falar, se você chega na turminha e fala que é conservador, pronto, você já virou o babacão. Ah, os idiotas riem da própria desgraça, né? Sim, já é, tipo, é visto como motivo de escárnio, você não é dos espertos que nem a gente, se você é conservador. Não há nem o que, romanos, falar disso. Isso é uma coisa tão esdrúxula. Então, eu queria entender nos romanos, porque se não tinha um escárnio, então ainda tinha alguma veneração pelos antepassados. Sim, pela classe, vamos dizer assim, pelos estudiosos, pela classe militar, vamos dizer. Agora eu não estou recordando, deixa eu até pesquisar aqui rapidamente. Mas eu não estou recordando de nenhum. Houve vários personagens que tiveram esse título, entendeu? Geralmente em um momento de dificuldade, eles receberam esse título de O Último Romano. Uhum. Mas voltando ao século XX, uma coisa que eu não entendo é o seguinte: você claramente começa a ver aquela radical mudança cultural promovida pela mídia nos anos 60, né? Que usando sempre muito como desculpa a guerra do Vietnã, não sei se você concorda com isso. Sim. E claro, com um pouco de enganação, né? Porque eles tentaram atribuir a culpa da guerra do Vietnã a toda a cultura ocidental, sendo que não é verdade, sendo que A culpa da guerra do Vietnã é uma consequência direta das atitudes americanas em ter neutralizado as forças nacionalistas na China. Isso aí é óbvio, a China ter sido tomada pelos comunistas. Então, enfim, eles estavam aguentando a consequência dos próprios erros deles. Se você pega os primeiros hippies lá nos Estados Unidos, que começaram a não querer ir para a guerra e iam lá, tipo, usar droga no Central Park, eles tinham uma rebeldia contra a própria cultura, como se o culpado das guerras fosse a cultura ocidental. Quem que colocou isso na cabeça deles? É óbvio que foi o processo de infiltração. Quer dizer, de subversão. Quando as pessoas estão revoltadas com algo, elas querem algo para culpar. E aí, o que você faz quando você quer manipular? Você põe como culpado aquele que você quer destruir, sendo que às vezes nem é. Ah, mas isso faz bastante senso, né? E é mais ou menos isso que eu vejo acontecendo nos anos 70. É, mas veja bem... A guerra do Vietnã foi uma consequência direta dos Estados Unidos terem, como eu posso dizer, me fugiu a palavra agora, mas deles na China. Oi? Interferido na China. Não interferido na China, deles terem deixado de dar apoio material ao general, se eu não me engano era general Kai-shek, Jiang Kai-shek, que era o comandante das forças patrióticas na China contra os comunistas, tá? Jiang Kai-shek foi usado como bucha de canhão na Segunda Guerra contra as forças do Japão. E depois que o Japão foi vencido, ele foi descartado na história, ou seja, ele foi largado à própria sorte contra os comunistas que estavam recebendo apoio ativo da União Soviética. Entendeu? E, enfim, no final da história, o Chiang Kai-shek ele se refugiou junto com as tropas dele em... Não me lembro se é Hong Kong. O que foi província inglesa? Era Macau e agora o nome não recordo agora se é Hong Kong. Macau é dos portugueses, não era? Eu não sei se eu estou falando alguma besteira ou não, mas... E Taiwan, quem era a colônia de quem? Deixa sem querer lhe cortar, mas eu falei besteira, tá? Macau é uma outra região administrativa da China, Hong Kong é outro local. Então o Chiang Kai-shek, se eu me recordo bem, ele se refugiou em Hong Kong. Tá? E ainda assim os Estados Unidos proibiu ele de tentar fazer uma ofensiva contra o Mao Tse-Tung. Ou seja, aquela coisa que ninguém sabe, né? O quanto o governo americano afagou os comunistas e boicotou quem era contra. Ah, mas exato, mas a história, toda a história desde a Segunda Guerra Mundial, é você vendo os presidentes americanos jogando a nação para salvar o comunismo internacional de todas as maneiras possíveis. Sim. Entendeu? Então, voltando ao assunto, o Vietnã, a guerra do Vietnã é culpa dos Estados Unidos diretamente por ele não ter apoiado, na verdade, o comandante Chiang Kai-shek contra o Mao Tse-Tung na China, E, obviamente, quem forneceu apoio logístico e bélico e de homem no Vietnã para a guerra comunista lá foi a China. E, ainda assim, se os Estados Unidos tivessem usado todo o seu poder bélico e humano, era impossível que aquela resistência comunista tivesse conseguido tomar o país. É impossível. Isso você pode ler vários livros que diz claramente em que comandantes e homens altamente elevados do exército americano pediam determinados materiais, determinadas ações do exército e era negado diretamente pela presidência isso. Não, mas o que a crença popular acredita, por que que os americanos não conseguiam impedir, era dizer que, por outro lado, estava sendo armado pela União Soviética, né? Mas estava sendo armado pela União Soviética. Que é por isso China. Que eles não conseguiam dominar com facilidade. Entendeu? A crença popular não é nem essa. A crença popular é o quê? Que aquela guerra de guerrilha que os Vietcongs faziam, né, que os caras cavavam túneis ali na floresta e tudo mais, e faziam aquela guerra de emboscada, que isso daí conseguiria dizimar um exército formalmente treinado e poderosamente armado. Isso é impossível, isso é mentira. É praticamente impossível um exército de uma nação poderosa, bem treinado, poderosamente armado, com tecnologias de última geração, ser derrotado por um exército irregular, muitas vezes formado por pessoas que eram não estavam ali de vontade própria, que eram obrigadas a lutar por eles, senão seriam fuziladas. Tudo bem, com determinados bons recursos até, vamos dizer assim, mas com um pessoal, um exército altamente irregular, é impossível. É quase impossível, vou dizer que é impossível, mas é virtualmente impossível. Ou seja, se o exército americano tivesse usado todo o seu potencial bélico e humano no Vietnã, é quase impossível dos Vietcongs terem ganhado a guerra, entendeu? Uhum. Entendi, sim. Isso é altamente questionável mesmo. Mas assim, não sei se você quer ir para esse lado da conversa, mas o que eu estava tentando focar antes era exatamente que foi uma principal ferramenta de guerra. Quer dizer, eles mesmos, aquela coisa bem comunista, né? Você cria um problema para você depois oferecer a solução. Ah, exato. Eles começaram a ser contra a cultura, dizendo que os jovens estavam indo para a guerra morrer e a culpa era da sociedade conservadora. É culpa da sociedade ocidental, o que não faz o menor sentido. Porque a sociedade são as pessoas, os valores são as pessoas, não são o governo. Quer dizer, em vez de se revoltar... Tudo bem, tinha revolta contra o governo, mas acabou virando uma revolta contra a cultura. Você quer ver até uma coisa que é bem interessante? Até dentro da própria cultura popular? Alguns dizem que a Guerra do Vietnã foi a oportunidade histórica da New Left. Sim. Foi, mas você... Uma coisa bem interessante, que até é curiosa, que a gente pode falar, e que é dentro da, vamos dizer assim, da cultura pop, sobre a Guerra do Vietnã, você vê o primeiro filme do Rambo e o livro do Rambo. Apesar de eu não ter lido o livro, eu já li vários reviews sobre ele, resenhas, enfim. Ainda não tive a oportunidade de ler, um dia espero poder, mas pelas resenhas que eu já tive a oportunidade, eu acho que me deu algum embasamento para entender as diferenças com o filme, etc. Mas o que você vê, até mesmo no filme do Rambo, sendo um filme de Hollywood e tudo mais, é bem interessante. Qual? Que ele vai pro Vietnã ou dois? Não, no primeiro filme, ele é um veterano de guerra. Isso. E se você perceber... Durante até o final do filme ele fala que ele não ele Ele não conseguia arrumar nenhum emprego no Lava Jato, porque todo mundo via ele como um matador de crianças. E justamente ele via, todos viam ele como um matador de crianças, por causa dessa propaganda dos liberais e dos comunistas, dizendo que todos os soldados americanos no Vietnã eram agressores contra um povo pacífico e tudo mais, que os Vietcongues eram pacíficos e que eles eram agressores e matavam crianças e tudo mais. Sim. Entendeu? Ah, quer dizer que o Rambo é meio que uma crítica a essa visão, tipo, do desrespeito ao veterano O e tudo primeiro mais. filme, sim, que o primeiro foi mais baseado no livro. Então, mas a. Não, que eu nunca tinha visto por esse ponto de vista. Entendeu? Assim, que no livro, o Rambo, ele voltou do Vietnã e ele ficou perturbado mentalmente. E justamente por não se conseguir reintegrar na sociedade e a sociedade sempre ver ele como um marginal, como um matador de crianças e aquela coisa, ele ser um excluído da sociedade, apesar dele, vamos dizer assim, ser um herói de guerra, ele ter sido pego e torturado pelos Vietcongues, ele decide ter sido humilhado pelas forças lá, pela polícia daquela cidadezinha, que eu não recordo qual, onde ele está querendo ir visitar o amigo dele que morreu de câncer, ele se revolta, ele fica perturbado e ele faz uma guerra contra as forças policiais daquele local. Sim. Eu lembro Entendeu? bem. Esse é o melhor filme dos quatro. Lembro bem. Mas o que eles querem provar com isso, e o que é a mídia naquela época já queria provar e queria dizer o seguinte, que os Vietcongues eram um povo pacífico, que eles queriam apenas fazer uma revolução nacionalista e tudo mais, e que os Estados Unidos foi como uma força agressora contra aquele povo pacífico. Assim, só para você ter uma ideia, havia jornais naquela época, na década de 50, 60, acho que na década de 50 ainda, que dizia que o Mao Tse Tung ele não era comunista, ele era apenas um reformador agrário. Isso saía nos Estados Unidos, em jornais nos Estados Unidos. Eu não posso te dar agora a fonte primária disso, mas isso está no livro do Salvador Borrego, Derrota Mundial. Ou seja, os jornais, obviamente, comunistas, vamos dizer, um New York Times da vida, um Então, Washington peraí, Post da vida, você dizendo está que o Mao dizendo Tse que o. Tung era um reformador agrário, que ele não era comunista. Você está dizendo que já nessa época a mídia já era totalmente dominada, já em plenos anos 60. A mídia já era controlada na década de 30, nos Estados Unidos. Por baixo já era dominada na década de 30. É porque tanto que. Muito americano não sabe se conversa um pouco do horror que foi os primeiros anos do Mao Tse Tung. Tem gente. Isso é uma coisa pouco difundida. Só É, para não dar um só exemplo. americano, se você perguntar para qualquer brasileiro, ele nem sabe, a população comum, acho que nem sabe quem foi Mao Tse Tung, enfim. Então, o que eu estou tentando entender é que se a mídia já era infiltrada, mas nos anos 60 ela tem uma mudança muito radical de estratégia. Eu não sei se é porque antes ainda não tinha, a estratégia não tinha sido desenvolvida. Entende o que eu quero dizer? Eles foram ajustando a estratégia conforme o avançar do tempo, né? É, parece que usaram a Guerra do Vietnã como uma estratégia histórica, né? Para lançar o movimento hippie, porque o que acontece? Nos anos 60, se você saísse se drogando, com o cabelo sujo que nem os hippies se vestiam. Aquilo seria algo da sociedade dos anos 60, aquilo era algo mal visto, era algo feio. Eles usaram a guerra do Vietnã para mudar isso, porque falaram, não, esses aí são os coitados, esses aí não são algo que você tem que ver como algo feio. Esses aí são os coitados, os caras que não querem a matança. Então eles conseguiram fazer aquele visual hippie, que seria o oposto, né, de um homem, do que antes era considerado como um homem bem vestido, um homem exemplo, virar um novo visual ostentado pela juventude. Sim. E algo que antes seria feio passou a ser bonito com essa retórica. Ah, é porque, tá vendo? O cara que é cabeludo, sujo, fica no Central Park, fumando maconha, esse cara é o cara que não quer paz. Que, desculpa, esse é o cara que quer paz. Esse é o cara que não quer pessoas se matando. Uma retórica falsa, mentirosa, mas que conseguiu, assim, já tinha, tipo, controle suficiente na mídia pra conseguir convencer todo mundo disso. E aí, que começa toda a ascensão da nova esquerda, né? Exato. Então, talvez, o que eu tô tentando deduzir aqui é que ainda não tinha um pretexto tão bom se caso eles quisessem fazer o mesmo nos países atrás da cortina de ferro. Olha. Porque isso, essa coisa toda hippie é uma coisa que ajudou a subverter muito mesmo o Ocidente mesmo, né? Os países ocidentais. Primeiro, eu acredito o seguinte. Acredito baseado nos estudos que eu já faço há mais de 10 anos. Você não consegue manter um país funcionando, produzindo, com, vamos dizer, 90%, 80% da população sendo de pessoas enlouquecidas, que só vivem drogadas e não conseguem trabalhar. Mas a Europa de hoje caminha para isso. É, mas isso Os europeus nisso, né? Você já tem uma parte isso da é impossível população de você manter um país, a infraestrutura de um país funcionando com uma porcentagem imensa da população enlouquecida sem conseguir produzir. Se você quer ter seus escravos, a verdade é essa, os donos do mundo, né? Sim, mas você Os fala que donos do mundo. Mas eles tinham escravos num sistema comunista, que é um sistema que produz muito menos que o capitalista. Você não ia conseguir fazer o país ter uma economia. Talvez, não sei se naquela época isso já era algo que já tinha certeza, ou se eles ainda queriam tentar mais, assim, economia comunista. É, Entende o mas que eu digo? independente da economia, da fórmula econômica que eles estavam tentando aplicar, funcionar ou não, pelo menos eles tinham uma função objetiva. Se já não funcionava, se todo mundo, se 80, 70% da população fosse drogada, enlouquecida, aí que não ia funcionar nem um pouquinho. Entendeu? Mas é o que está acontecendo com a atual Europa. Quer dizer, você vê que a Europa, mesmo a Europa capitalista, quer dizer, hoje toda a Europa mas a Europa capitalista mesmo, hoje está quebrando por causa disso. Quer dizer, a quantidade, esse negócio de bem-estar social, que nada mais é que um Bolsa Família, é um negócio que, tipo, já não está mais nem ficando viável de sustentar a economia. Ué. Mais cedo ou mais tarde a coisa vai desandar, vai sair dos trilhos. Isso é óbvio. Mas O pessoal liberal, quando ouvi isso, que eu já sei até o que eles vão falar. Eles vão falar, ó, isso não é o verdadeiro capitalismo. Porque no verdadeiro capitalismo, o mercado é totalmente livre, você não tem esse estado grande igual esse estado de bem-estar social europeu. É isso que eles vão falar. E eu gosto muito de fazer isso um paralelo com a turma do Deturparam Marx. não, exato, mas é perfeito isso. Porque, tá, não era para o Estado ficar grande, mas a hora que você colocou na prática, o Estado começou a crescer, crescer, crescer, crescer, e ninguém conseguiu. Então, falar que isso não é o verdadeiro capitalismo, para mim é igual o pessoal comunista que quando você fala da matança, da brutalidade dos comunistas, falar, não, deturparam Marx. Exato. O pessoal liberal está cometendo um erro muito parecido quando eles falam, quando eles tentam limpar a barra do capitalismo para falar dessa Europa moderna, que é meio capitalista, meio socialista. Foi o capitalismo que levou a isso. Sim, foi o capitalismo, o liberal capitalismo que levou a isso. Você dizia Ou que seja, o liberal capitalismo ele se autodestrói. Ele tem uma tendência a inchar o Estado a longo prazo. Exato. Escuta, bem, veja só. Eu gosto muito, você sabe, eu gosto muito do autor mexicano Salvador Borrego. Ele faz uma distinção bem clara entre o que é o capitalismo e o que seria o capitalismo mesmo. Vamos dizer, aquela coisa, né, que vive no imaginário dos liberais capitalistas, que seria um livre Cara, mercado em que os pequenos empreendedores têm a liberdade de fazer o seu empreendimento, de tem poucos impostos, que o governo não se intromete muito na vida deles e etc. E existe o mas supercapitalismo, o que é problema é que o que a gente vê na verdade. só fazer uma pequena interferência. O que é meio utópico aí é a inocência de você achar que já que é o na democracia, bom, em qualquer sistema, se o governo escolhe o quanto ele vai interferir, ele por vontade própria vai optar por ter pouco poder e interferir pouco. Entende o que eu estou dizendo? Não, repete, por gentileza. Tá, vamos lá. Se você concorda comigo que o governo que define o quanto ele vai interferir na economia, ele tem o poder de aumentar imposto, diminuir imposto, certo? Sim. Criar novas leis de importação ou não, etc, etc. Então, eu acho muita inocência você achar que o governo que quer poder vai optar por vontade própria em ter menos poder na economia. Veja. Ah, se o governo interferisse menos, melhor, mas por que que ele vai querer por vontade própria interferir menos se isso tira o poder do governo sobre a população? Veja, o problema não é o governo. Claro, na forma que eu me expressei, Sim. essa é a utopia do liberal. Você quer o governo pequeno, tá bom, mas o governo quer ser pequeno? Mas Ou ele vai ficar ainda, veja bem, ainda que você tenha um governo pequeno, certo? Ainda que você tenha um governo minúsculo, quem vai proteger os pequenos empresários? Quem vai proteger os pequenos produtores das mega corporações que têm o dinheiro, na verdade? Obviamente, se você não tem o Estado para proteger o pequeno empresário, o pequeno empreendedor, o pequeno produtor rural, meu amigo, vai ser tudo, obviamente, comprado ou destruído pelas mega corporações estrangeiras e até as nacionais também. Você vê o exemplo da PepsiCo. Ou seja, vai acabar o livre mercado também, né? Porque vai É, virar exato, mas monopólio. para O livre onde a mercado coisa também flui vai estar. é essa? Isso funcionaria, essa coisa do governo minúsculo, do capital, do mercado se organizar automaticamente. Isso seria uma coisa muito bonita, na verdade, isso é uma utopia, da mesma forma que é o comunismo. Num mundo em que você tem interesses supranacionais que mandam, na verdade, nos governos dos países, que você vê que inúmeros e inúmeros casos, os presidentes, os primeiros ministros, os líderes das nações, falando da mesma, igual como o Enéas falava, eles eram bonecos, são títeres, são fantoches dessas mega corporações, desses interesses supranacionais, desse poder Sim. internacional que ninguém consegue identificar o certo o que que é. Se eles mandam em países que tem um governo, às vezes, vamos dizer assim, existem leis fortes e tudo mais, como que você vai querer ter um país onde o estádio seja microscópico? É você pedir para botarem a forca no seu próprio pescoço, entendeu? Isso é uma utopia. Seria muito bom, seria ótimo, funcionaria muito bem no mundo da fantasia. Não no mundo que nós vivemos. Eu gosto muito de dar exemplos reais, né? Por exemplo, eu sei que comunismo não funciona, às vezes nem tanto por analisar a teoria, mas por ver as tentativas fracassadas. E esse do Estado mínimo, você também pode ver as tentativas fracassadas pelo mundo real. Você vê que tentaram criar esses governos capitalistas utópicos. Se você olhar nos anos 70, tinha muitos. E a Europa crescia porque era muito mais liberal na época. E você vê que, meu, todos esses governos, esses lugares foram comidos. Entende o que eu quero dizer? Que país você tem de governo mínimo hoje? Quase nenhum. Sei lá, Chile e Coreia do Sul, que mais? Sobrou dois no mundo inteiro, sendo que era um monte. Governo mínimo na China? Não, desculpa, Chile. Chile Mas e agora Coreia do Sul. tem o quê na... Vamos dizer, o Chile é um caso à parte. O Chile Então, cresceu eu com o falei, Pinochet, Estado que era um mínimo você ditador. tem. Não, eu estou dizendo que hoje, agora. Hoje o Chile é governado por uma Dilma Rousseff chilena lá, a mulher comunista. Sim, mas. Pelo que eu já li, já não anda muito bem das pernas também. Não posso nem afirmar ao certo porque eu não acompanho muito. Mas enfim. Não, eu quis mostrar que se você tem tipo dois países hoje de estado pequeno que eu consigo pensar, fala um país na Europa que o estado é pequeno, não tem. Quer dizer, foi a isso o liberalismo ele se auto-eletrocutou. Porque com o tempo as pessoas começam a ficar mal acostumadas e começam a querer mais estado de bem-estar social, não é assim? Exato. Isso que eu quis dizer, que essa utopia liberal, ela falhou, só que ela não falhou que nem o comunismo, ela falhou um pouco mais a médio ou longo prazo. Ela funciona por um pequeno tempo, assim, nas primeiras décadas. É isso que eu quis dizer. E o comunismo, a utopia comunista não falhou antes, porque ela foi financiada durante décadas e décadas pelas sociedades, pelos globalistas, vamos dizer assim, entre aspas, os globalistas ocidentais, né? É que nem quando você vê que, por exemplo, a forma que um banco vai comendo o outro, como na década passada nos Estados Unidos, ou a própria mídia, uma empresa vai comprando a outra. Que espaço você vai ter para livre mercado em pouco tempo? Nenhum. Ou indústria de alimentos. Você vê o exemplo da PepsiCo aqui no nosso país, no Brasil. Inúmeras empresas, pequenas, não vou dizer nem pequenas, empresas até grandes, que fabricavam biscoitinhos e coisas assim, e que faziam um enorme sucesso, né, na população, foram sendo compradas, compradas e compradas, e hoje é difícil você conseguir comprar um biscoitinho que seja que não. Que o dono não seja a PepsiCo. Verdade. Entendeu? Ou sei lá, uma caixinha de suco de qualquer bebida aí que o dono não seja Coca-Cola. Exato. Né, você vai ver, não, isso aqui é outra marca. Você vai olhar ali atrás uma empresa da Coca-Cola. Assim, é que nem o Senhor dos Anéis, né? Um anel para controlar a todos. E um anel para controlar a todos e mantê-los nas trevas. É isso. quer dizer, no fundo, o capitalismo e socialismo, a longo prazo, eles têm o mesmo objetivo, né? Sim, o capitalismo e o comunismo são os dois braços de um movimento internacionalista com pretensões de dominação mundial. Sim, mas o comunismo também era um movimento internacionalista com pretensão de dominação mundial. Sim. Nasceu assim. Sim, mas... Marx era assim. Então, mas o que eu acabei de dizer, o liberal, o capitalismo e o comunismo são os dois braços da mesma criatura. São as duas cabeças do mesmo monstro. Vamos dizer assim. Que vão por dois caminhos diferentes, mas. É, mas. Mas para chegar no mesmo lugar. Segundo. Teve uma declaração do presidente do George Bush, o George Bush pai, no início da década de 90, em que ele afirmou, acho que junto com o Gorbachev, e que. Tanto o comunismo quanto o liberalismo, até achei aqui a frase, né? Foi 11 de setembro de 1990, o presidente Bush anunciou que havia se iniciado uma nova ordem do mundo, fundada, entre aspas, que foi a frase dele mesmo, em uma convergência de objetivos e interesses entre os Estados Unidos e a União Soviética. Tal convergência consiste praticamente em que o marxismo e o capitalismo liberal já não seguirão lutando por caminhos diferentes para obter a hegemonia mundial. Ele está Lutarão. assumindo que ele tem um objetivo em comum Sim. com uma elite marxista que dominou um país por anos e ainda domina, né? Porque Sim. pode ter acabado o regime, mas a elite russa ainda é a mesma. Sim, aí, deixa eu só concluir. Ele está. Isso aqui é um texto do Salvador Borrego, tá? Que no final ele conclui assim: lutarão unidos através de uma estratégia neoliberal para chegar à globalização. Ou seja, você vê aí claramente que o braço capitalista e o braço comunista, os dois já afirmando que já não haveria diferença entre eles, tática entre eles, que os dois caminhariam unidos rumo à dominação mundial. É isso. Você não tem como você negar isso. É um exemplo claro. Entendeu? Sem dizer Sim. que a gente sabe que a União Soviética, os bolcheviques foram financiados pelos uma determinada classe, né? Não, Não se tem até pode uma dizer chácara. claramente aqui no Brasil que a gente não tem liberdade de expressão, mas por uma determinada classe de sujeitos, de grandes banqueiros e financistas que, apesar de viverem nos Estados Unidos, não eram americanos, né? Tem até uma charge da época da Revolução Russa. Tá um monte, um desenho que pena que aqui é só áudio, não dá para mostrar. É uma charge de jornal de 17, quando estava tendo a Revolução Russa, que era em Wall Street, um monte de carinha de cartola, roupinha de magnata na fila para cumprimentar Marx e agradecer. Pois é. Sabia dessa? Não, recordo de ter visto essa charge, não. Eu posso até mostrar depois. Tipo dizendo, sabe, com aquela cara de o magnata lá de cartola em Wall Street, dizendo: Marx, obrigado pela sua ideia. Ou seja, mostrando que tava, ele tava, que a Revolução Russa já estava servindo outros interesses. Sim, mas o Na comunismo foi criado para isso. O comunismo foi criado conscientemente por Marx. Para época. ser uma Sim. estratégia de dominação mundial e de tomada de todos os bens físicos, todos os bens de valor dos povos para essa determinada elite. Que comandaria, seriam os representantes da Revolução Comunista. Sim. Entendeu? Quer dizer, aquela coisa. Então, antes da nova esquerda, que é, fala das minorias, a gente, eu posso até falar isso em breve ou numa próxima vez, mas a bandeira deles é que eles estavam lutando pelos trabalhadores. Isso aí foi só, foi mera propaganda. Eu queria tentar concluir isso. Sim, é óbvio que sempre foi propaganda isso. Quando, aquilo, assim, por que que se dizia no cartaz dos partidos comunistas? A gente é o partido da classe trabalhadora, do povão trabalhador. Isso foi uma mera estratégia de propaganda, não tinha nada a ver com os ideais deles. Não, mas sempre foi pensado desde o início para isso. Você instrumentalizar a massa de trabalhadores, a massa inculta de trabalhadores para os seus propósitos, os propósitos, né, dessas pessoas, desses dirigentes, do pessoal que é o cérebro da coisa. Sim, e porque até hoje você vê idiota útil, tipo, inclusive de faculdade, inclusive Ah, mas um o que vídeo. mais tem são idiotas úteis em faculdades hoje. É verdade, eu vi uma menina, acho que não sei se era de história ou de ciências sociais da USP, esses dias, que estava lá criando um movimento de esquerda, revolucionário e tal, falando, a gente está do lado dos trabalhadores. Na mente dela, que não deve ter lido quase nada na vida, porque gasta muito tempo na maconha, na mente dela, acho que ela realmente pensa que aquilo é a favor dos trabalhadores. As ideologias que ela defende. Quer dizer, essa propaganda pegou bem, né? Tipo, o pessoal acredita, eles acham que assim, se você está do lado dos trabalhadores, você tem que estar do lado dos partidos comunistas. E os outros, se você está em outro partido, você está do lado dos ricos. É, isso é retórica vazia, mas é o que eles tentam vender, né? Para os idiotas No até fundo, hoje. o que a história prova que não tem, é que isso aí foi só propaganda, não tem nada a ver. Os líderes desses movimentos não devem acreditar em nada disso. É, geralmente os que são líderes e que acreditam nisso não duram muito, né? Sim. Alguns, vamos dizer, alguns raros Aquele cara idealista. idealistas logo serão descartados, isso é certo. Isso é certo. Sim. E aí o que e O que parece que foi mais destrutivo de tudo foi não falar que a gente está lá pelos trabalhadores, mas eu acho que depois da mudança, né, nos anos 70 de estratégia da esquerda, eu vejo que funcionou muito melhor não para você falar para o povo que você está do lado deles, mas pôr uma culpa no povo e falar, pô, você não, você tem que entender que você não merece nada porque você oprime minorias. Sim, já é uma evolução da estratégia, né? A gente pode falar assim. Já Hoje eles é uma... convencem o povo, não assim, eu vou fazer a sua vontade. Hoje é assim, olha, você é um filho da puta que oprime as minorias. Então você tem que votar em mim para eu poder te castigar pelo mal que você faz à minoria. Quer dizer, mudou, né? Não tem mais nada a ver com os trabalhadores, a propaganda da esquerda hoje. Hoje é tudo voltado à minoria. Né? Que seria movimento feminista, movimento homossexual. Sim, mas isso, enfim, isso é tudo uma retórica vazia. Para enganar os incautos, né? E uma adequação da estratégia de dominação a longo prazo. Isso é certo. Mas o que eu tô querendo focar é que o pessoal comum não pega que eles mudaram completamente a retórica e eles não percebem que esses caras estão tipo só mudando assim à toa, com uma retórica vazia. Por exemplo, até 30 anos eles estavam falando que estavam lutando pelos trabalhadores. Agora não. Ele está trabalhando só por quem é homossexual. Se você é trabalhador, mas não é homossexual, você é um opressor. Quer dizer, o cara entra nesse grupo pra, pega, sei lá, uma pessoa que tem, vai, mais de 40, 50 anos, ela É engraçado que ela não percebe. Ela viu os caras mudarem completamente o discurso, entrar lá para dizer que está protegendo uma classe e depois passar a proteger outra. É, mas isso é uma trabalhador, coisa hoje feita tem a. minoria. E trabalhador não é minoria, trabalhador é maioria. Trabalhador é o povo, é o que define o que é a nação. Sim. É, não, isso que eu queria deixar claro. Então, por exemplo, eles odeiam a religião cristã. A religião cristã, ela é amada pela maioria dos trabalhadores. É a religião que a maioria que segue. Então, quer dizer, eles não estão a favor da maioria. Se eles odeiam que a maioria gosta, entende o que eu estou querendo dizer? Claro. Eu não sei como que eles conseguem o voto do povão hoje, mas parece que é muito pelo sentimento de culpa. É pelo sentimento de culpa. É, no, vamos dizer, no, nos Estados Unidos e na Europa, sim. Tipo, você é um opressor, então você não tem que votar por você, você tem que votar pelo outro, porque o outro é coitadinho, você já tem muito. Sim, assim. É, na Europa, nos Estados Unidos. Estados Unidos um pouco também, mas principalmente em determinados países na Europa, as pessoas que são europeus, brancos europeus, crescem já sob uma forte lavagem cerebral Desculpa, né? de que elas são culpadas. Em inglês existe até o termo white guilt, né? A culpa branca. Ou seja, para que a pessoa tenha. Eles criaram uma lavagem cerebral para que as pessoas possam ter ódio delas próprias, do que elas são e da identidade delas. Sim, é uma coisa de uma engenharia social finíssima e diabólica, de uma maldade diabólica mesmo. Entendeu? Uma coisa realmente diabólica. É Quem por isso que projetou, os cérebros que projetaram essa coisa. é difícil explicar para as pessoas por isso, porque é uma coisa muito refinada. É, realmente é difícil. As pessoas entendem muito fácil as retóricas dos partidos políticos do século XIX, né? Tipo, classe trabalhadora e tal. Isso é fácil de entrar na mente do jovem. Agora, explicar como a estratégia de hoje está entrando na cabeça dele, putz, se o cara não está muito a fim de parar e pensar, né? Sim, não, é óbvio que ele não vai conseguir. É óbvio que ele não vai conseguir, entendeu? E, né, mas isso também eu. Isso já via nas aulas de história. Ah, É, é óbvio. no meu colegial, todo país colonizado por europeu era assim, era o bom selvagem que vivia feliz e o europeu chegou para atrapalhar sempre. É, Sim, isso aí é coisa antiga já. Isso já é antigo. o negócio é sempre ensinado mostrado dessa forma, desse ponto de vista. Se você Então, aí, sei lá, muita gente já desmistificou isso, né? Já mostrou que essa história o que falam sobre colonialismo tem muita mentira, tem muita coisa boa que os europeus trouxeram, mas não adianta, assim, não adianta você, por exemplo, ser um historiador sério que desmistifica a opinião comum se não vai ser divulgado. Sim, olha, veja bem. É, porque acho que o que o pessoal dessa estratégia se preocupa não é o que a área acadêmica sabe que é verdade em história, mas a história que está na cabeça do povão. É com isso que eles estão preocupados. É claro, veja só, você pode escrever centenas de livros, tá? Você pode dar inúmeras palestras. Você pode viajar o país inteiro proclamando a verdade histórica, tá? Se o Steven Spielberg fizer um filme, um filmeco, Isso, não, falando o falou tudo. contrário do que você diz, as pessoas, a massa das pessoas vai acreditar no filme. Elas vão achar que elas estão aprendendo história com um filme estúpido, entendeu? Criado com intenções subversivas. Mas é a realidade. E elas pensam, elas até pensam, Ah, eu não estudei muito, mas puxa, o filme está mostrando a minha chance de ser intelectual, a minha chance de, sem muito esforço, já mostrar para todo mundo que eu sei tudo. Então ele vai lá e acredita então que a coisa aconteceu exatamente como está no filme. Sim, é um mal desse dos nossos tempos, né? As pessoas verem um filme e acham que com isso elas aprenderam história. Então, e como estratégia política, não importa se o que o povão acredita está errado e entre historiadores sérios já se sabe a verdade, porque a democracia todo mundo vota. Sim, o valor de um catedrático tem o mesmo valor do de um Fernandinho Beiramar. Né? Sim. O valor de um homem ilustre que se dedicou a vida inteira aos estudos, à ciência, à erudição, tem o mesmo valor de um drogado que vive numa cracolândia. Essa é o resumo da moral democrática. Né? Sim. É a magia dos 51% prevalecendo sobre a qualidade de material humano. Você A verdade é essa. conquista 51%, pronto, você tem poder total sobre o governo, sobre tudo que vão fazer. Exatamente. Quer dizer, o pessoal vai querer aproveitar no, no é, o pessoal vai querer acreditar no que a maioria está acreditando, né? Sim, o povo, lamentavelmente, é conduzido da forma de engenharia social mais grosseira possível. Até Tá, então. mesmo esse termo, você veja bem, engenharia social. Engenharia social era o termo que era usado na União Soviética para enviar pessoas, remanejar, vamos dizer, populações que eram resistentes ao domínio soviético, eles remanejavam populações inteiras à força de uma região para outra, deslocavam aqueles povos, enviavam pessoas para o gulag e tudo mais. Isso era de engenharia social. Hoje você, quando você ouve falar em engenharia social, geralmente é uma coisa bem sutil ligada à influência pessoal sobre outra pessoa. É É, uma coisa mas muito mais suave. isso me leva ao ponto-chave dessa discussão, que é justamente essa comparação da Europa do Leste com a do Oeste. É, claro, eu sei que comunismo é uma merda, mas a Europa Ocidental, ela ficou muito mais tempo sob democracia. Então, acho que talvez houve uma preocupação maior durante o século XX em conquistar a mente do europeu ocidental. Enquanto o oriental, você não precisava conquistar a mente dele porque ele já estava escravizado. Sim, exato, Quer perfeito. dizer, no fundo, isso é um legado da democracia, eu posso chegar à conclusão. É, sim. Porque foi a democracia que gerou essa necessidade de, olha, eu preciso conquistar as mentes. Vamos dizer assim, da liberal democracia, né? Da democracia ligada ao capitalismo e ao liberalismo. É, não sei que outra democracia você está pensando, mas sim, esse é o Não, conceito. eu digo isso porque, vamos dizer, hoje em dia eles gostam muito o sistema, né? Repórteres, ideólogos, assim, pessoas eruditas, eles gostam muito de associar a democracia do século XX e XXI com a democracia de Atenas no passado, Nossa, muito. o que é ridículo, é completamente ridículo, entendeu? É, isso seria uma outra discussão, porque eu também queria saber se eles pegaram só o nome ou se tem mesmo inspiração, porque eu vejo tantas diferenças gritantes entre a democracia de Atenas e a democracia moderna. Eu acredito que eles façam isso apenas como uma forma de legitimizar a liberal democracia com vamos dizer assim, um passado glorioso do Ocidente, que foi o caso da Grécia em Atenas, né? Putz, olha, eu sempre queria achar mais alguma fonte que falasse disso, viu? Porque realmente, quando você vê os resultados, não parece que essa democracia foi criada com os objetivos do que era Atenas. Parece muito mais uma coisa totalmente com objetivos globalistas. Sim, mas. Enfim, isso aí eu acho que é coisa para um outro bate-papo. Mas você não pode criar um plano maligno, né? Falando claramente para as pessoas que você quer destruí-las. Você tem que revestir aquilo com belas palavras e fazer todo um enredo bonito, né? Talvez associar com uma coisa que já foi grandiosa no passado daquele povo, vamos dizer assim, na história ocidental, como foi a Grécia. Foi a base da civilização ocidental e tudo mais, para as pessoas comprarem a sua ideia, né, que vai na verdade acabar destruindo com elas. Creio que seja esse caso. Sim. Não, o que eu principalmente concluí aí, o que parece mais provável, é que a Europa Ocidental houve uma necessidade, porque assim, o homem ele é muito feito pela necessidade. Se você é um dominador, um ditador que quer escravizar um povo, você tem que olhar a necessidade, as barreiras que estão impedindo. E no, acho que no leste europeu não tinha tanta necessidade de você dominar a mente, porque você já dominava a pessoa pela força bruta. Exato. Já no ocidente, eu acho que o que aconteceu foi isso. Talvez eu, por causa dessa dita democracia moderna, você tinha e conseguiu seus 51% para sempre fazer o que o governo quer que você faça. Houve uma necessidade muito forte de dominar a cultura, de subverter e de conquistar as mentes, de conquistar o coração das pessoas. Exato, correto. Então, isso, eu acho que isso você faz chegar na Europa moderna, na diferença entre que você tem entre Ocidente e Oriente e da Europa moderna. Exato, perfeito. Bom, vamos encerrando por aqui, então. Ok. Aí, a gente pretende continuar a fazer mais papos. Quem quiser, meu, divulga isso aí para seus amigos, para sua família. Eu sou o Edgar, ele é o Vitor, e a gente está querendo tentar, com uma frequência definida, fazer sempre um hangout aqui sobre esses assuntos polêmicos para entender a situação do mundo de hoje. Principalmente da situação que o mundo ocidental se encontra. Então, posso desligar? Ok, um abraço e um Falou aí, abraço a Vitor. todos os nossos ouvintes aí.